Nível de voo 200, pista 10, curva direita, saída Arbor, após Arbor, Vitória. Controle 119.35, transponder 5177. Autorizado 200 para a Vitória da Conquista. A saída é Arbor, decola da 10 com curva direita. O controle 1935 e transponder 5177. 5219, após Arbor, direto, Vitória. CIP 5219, contagiamento correto, reporte quanto estacionamento. Reportar 5219. Salvador, boa tarde, é passarei do 2231, quente da Sierra, gentileza 340 para Parreira. Passarei 2231, ponto para a cópia. Pronto, para cópia. Passarei 2231, motorizado Barreiras, nível de voo 340. Pista 10, curva esquerda, saída Momo, após Momo, Barreiras. Controle 119.35, transponder 5167. 2231, está autorizado Barreiras 340. Decola da 10, com a primeira curva esquerda, saída Momo, após direto Barreiras. Controle 1935, transponder 5167. 2231. Passarei 2231, transponder 5167, chame para tratamento. Transponder 5167, vai chamar para tratamento 223. Duas milhas, de, uma milha e meia de separação, autorizada descida para 1.500 pés, aporte visual, cabeceira 17 de Salvador, para transferência. Já está visual, descendo para 1.500, vai Thiago. Está visual? Acorda. Uma torre, 1.986. 18.6, grato, muito boa tarde. Salvador, 4206 da Sul, boa tarde. Azul 4206, boa tarde. Oceano, identificação, a chegada é a Mari, desce ao 050. 050 na Mari, 4206. Controle Salvador, boa tarde. 35488 transfere. Já em descida, 1.970. Autorizado até 1.110. 25 milhas de Amã, centro da Sierra. 5488. Escuta 5488. Oceano, identificação, desce 2000 pro de Duna, ajuste 1010, tem condições de manter high speed na descida? Afirmo, vai voar Duna, vai manter 240 até 7 milhas da posição Duna. Oceano, Campinas, voo 1077. 010 de Salvador, mantenha high speed, informe quando iniciar a redução. 7 é Pomaremos para a redução de 5488. Gol 1399. Aguarde a aeronave do, na sua frente do gate 6 e iniciar a TAF. Lima, direto. Gol 1077, confirme, pessoas a bordo. 1.64 a bordo, 3:20, Tela Campinas. Gol 1077, autorizado táxi via Índia, ponto de espera do pistão 10, chame torre 118, decimal 6, o geotímetro 10, 10. Táxi via Índia, ponto de espera do 10, 186, ajuste 10, 10, gol 1077. Salo, gol 1925, puxe acionamento no 8. Nair 63-14, chame Recife, 12685, alternando 12545. Recife 12685, 12545, chame 63-14, boa tarde, bom trabalho. Boa. 12865-0039. Salve, Salvador, Pantanal 4711, sente a informação terra. Pantanal 4711, agora de cópia. Livrou na sua escuta. Solo gol 1925. Gol 1925, livre sinal, chama pronto para ataque. Chama ataque, 1925. Solo Lima Juliette Alfa, livrou na sua escuta. Lima Juliette Alfa, autorizado ingressar na Alfa, reportando Juliette. Ingressa na Alfa, reportando a Juliette, Lima Juliette Alfa. O senhor sabe o padre que o senhor vai adicionar? É da versão geral. Aproximação número 2 para pouso, Índia November Alpha. Continuando a aproximação, número 2 para pouso, Índia November Alpha. Juliette Alpha, autorizado Alpha, Riquilo, pátio 3. Alfa e Kilo, pátio 3, Lima Juliet Charles. Confirma, a gente vira à direita nessa taxiway ou na próxima? É nessa, na taxiway Kilo, à sua frente. Ah, tá ok, Lima Juliet Charles, obrigado. Solo Trip 5219 para posicionamento. Trip 5219, livre acionar, chame pronto para táxi. Chamará, 5219. Lima Juliette Alfa, fica atento à aeronave no pátio 3 que iniciará push. Afirmativo, estou visual com a mesma aqui, já está no taxiway Kilo, Lima Juliette Alfa. Pantanal 4719, pronto para a copa? Pronto para a copa, Pantanal 4719. Pantanal 4711, autorizado São Paulo, nível de voo 360, via Upper 16, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5403. 17, muito boa tarde, você está sob contato radar, Sabel, 360, da presente voa Leda, após Leda, Bridge. Presente Leda, Leda, Bridge, 3217, vindo para o 360. É o Leda, vai ser a saída da transponder 5403, controle, poderia confirmar o controle de saída? Pantanal 4711, frequência do controle 119, decimal 35, e a saída será da El, Leda, Bridge. Da El, Leda, Bridge, 4719 da Pantanal. Pantanal 4711, acompanhamento correto, sendo pronto para acionamento. Salvador, 2231, na posição 14, está pronto para o feedback e acionamento. Pantanal 2231, aguarde acionamento. Decolagem de voo 077. 395, boa tarde, aciona a identificação, a chegada é a Mari, desce ao 060. Sim, chegou de cópia. Alugou no 925 para o táxi, 153, 330, alterna confins. 1925, autorizado táxi via Índia, ponto de estrada, pista 10, chame torre 118, decimal 6, exige altímetro 1011. Índia, ponto de espera, 86, gol 1925. Gol 1925, correção, exige altímetro 1010. 1010. Solo, trip 5219, acionou, está com 45 a bordo, 3,50 de autonomia, alterna Salvador, está pronto para o táxi. Minha alternativa, trip 5219. Salvador. Trip 5219, autorizado táxi, fique atento ao Boeing da Gol, também irá para a posição da pista 10. O senhor chamará a torre 118, decimal 6, ajuste altímetro 1010. M18,6, ajuste 1010, tipo 5219. Ponto 100 graus, 139, o Índia November Alpha. Baixar e travar. Autorizado, pouso na 197, o Índia November Alpha. Tudo bom, vai de extensão para o táxi 2283. Papai Romeu Alpha, Echo Fox, pronto para a cópia. Alfa Eco Fox, autorizado Maceió, nível de voo 250 via Upper Whisky 58, pista 10, curva esquerda, saída Pucca, transição Caju, controle 119, decimal 35, transponda 5126. Gente, o senhor vai decolar da pista 17 para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 6. 0, alterna 288-6321-7. Salvador, boa tarde, gol 975, está ciente da Sierra, para autorização confirmada. Gol 1755, pronto para a cópia? Pronto. Voo 1755 autorizado com fins, nível de voo 360, via Alpesu 16, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119.35, transbordo 5176. Pesado 360 para Confim, Upper Zulu 16, decola da 10, corre pela direita, Dael Leda, pois Bride, controle 119.35 e o transponder 5176 para o gol 1755. Gol 1755, protegimento correto, reporte para o estacionamento. Vai reportar, pronto. Salvador, boa tarde, gol 1925, ponto de espera da 1-0. O gol 1925, a linha e decola da pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9, gol 1925. A linha decola, pista 1-0, gol 1925. Equipe 5219. Equipe 5219, mantém pontos para a pista 1-0. Vai manter, 5219. Radar na decolagem, sobe a nível de voo 360, da presente voa Dael, após Dael, Leda, Bridge. Da presente Dael, após Leda, Bridge, 1399. Visual com o farol de Itapuã. Voo no 395, livre da restrição em ITAP, desce a 3.000 pés, ajustado 1.010. Vai prosseguir, TAP prossegue 3.000 com 1.010, voo no 395. No 395, sindicada. 250, 116. Redução 2209. Está reduzindo, 205. Tarifa, eu tiro o cadete de ar. No Quebec tem a reporte visual com o aeródromo na prova da rotatória. Tan 3217 chama Recife 1251, alternando no 3325. 251, 3325, 3217. Alternando Brasília. Passarelo 2231, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, Xiaomi Torre 118, decimal 6, faz o geotímetro no 010. Ponto de espera chama Torre 3, também apenas corrigindo o PAB 9748. Sim, pessoas a bordo 48. O do Mike Eco Delta, Eco Charlie 35. Ciente, piloto Calvo da Sul, escuta para a coordenação. Hoje já tem o Sputnik Kelvin. Ciente. Solo Salvador, tempo 7 para a nave da Web, no gate 2, para o estacionamento. Quem confundiu com seu irmão, o Mike com o Vitor. 729, após a passagem da Embraer, da passarela, autorizado iniciar pushback, chama um ponto para ataque. Após o passageiro, está autorizado o pushback, 7-2-9. 5-4-8-8, complete, final, chame torre 1-8-6-12, bom pouso. 8-6-5-4-8-8. Já visual, está 1-7, aqui no Quebec Serra. No Quebec Serra, torre 1-8-6-12. 8-6, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 1-9-2-5. Gol 1925, muito boa tarde, você está sob contato radar, padrão 360, da presente está autorizada a proa de Elefa. Muito boa tarde, da presente proa de Elefa, gol 1925. Controle é o TAN 3190. 5219, autorizado a decolagem pista 10, vento 1100 graus, 1119, triplo 5219. Decolagem autorizada, triplo 5219. Meu pé está 3190. Estabilizado na final do X-Ray, 4206. 4206, redução para a velocidade de aproximação. Tem tráfego da trip à sua frente. 12 horas, 6 milhas com 110 de ground speed. Complete final, chame torre 1862. 186, 4206, reduzindo. Tá, 1 minuto, barra da base. Gente, Kilkebeck Serna, toda rotatória, reporta no sobrevoo da rotatória Kilkebeck Serna. Ah, Torre, boa tarde. Passarei 2231, ponto de espera da 1-0 pronto. Passarei 2231, mantém ponto de espera da 1-0. Vai manter ponto de espera, 2231. Tripe 5488, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Tripe pouso 5488, 1-0. A rota da Lua, Quebec Serra. Sente, que o Quebec Serra aguarde. Tripe 5219, decolado ao 53, chame controle 1-9, decimal 35. 935, boa tarde. Torre Salvador, azul 4206, boa tarde. Azul 4206, continue a aproximação, reporta no marcador externo, tem pouso baixado e travado. Reportará. Passa radar sobre o 200, saída Arbor DCT. Para o 200, saída Arbor DCT, 5219. Na aproximação para a pista 10, o terceiro da aproximação, pista 17, aquilo que vai ser. Gente, pode me cobrar aqui e fazer 360, é isso mesmo. Mike Eco Delta na versão de Itapuã. Mike Eco Delta, ciente. Deseja aproximação da 17? Afirmativa, nossa intenção. Ciente, Mike Eco Delta está visual com o Embraer 190 da Azul no marcador externo? Afirmativo. Ciente, Mike Eco Delta vai curvar à esquerda, vai passar a retaguarda do Embraer 190 da Azul na final da pista 10. E vai manter a perna do vento pela direita da 17, aguardando para girar a base. Mike Eco Delta seguirá na retaguarda da aeronave para na final. Azul 4206 passou cima, baixar travado. Azul 4206 aguarda a pista livre. Azul 4206. 4206. E se eu treinei agora, aquilo que vai ser. Kilo Quebec Serra 360 pela esquerda, chama final do 17. Parei. Azul 4206, temos tráfego, posição de 2 horas às 4 milhas, efetuando 500 pés, efetuando curva pela esquerda, vai passar no seu lado direito. E vai cruzar a final da 10 a sua retaguarda. Gente, recebemos alerta de tráfego aqui, está visual, 4206. Que é quando você queria na retaguarda do azul? Afirmativo. Trip 5488 no solo, aos 55, chama em solo, 1-2-1, decimal 9. Prosseguindo 219, trip 5488. Azul 4206, autorizado pouso pista 10, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Livre pouso 4206. 389, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, o trip 5488, confirmado. Solo L5729 para o táxi com 154, 3 horas e 12, alternado Guarulhos. Objeto 5729, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, fazer o altímetro 10, 10. 10-10-86 na Índia, 5729. Terra ciente, autorizado pouso pista 17, vento 1100 graus, 119, Kilo Quebec Serra. Pouso 17, Kilo Quebec Serra. Estabilizado LS, voo no 395. 1395, complete final, chame torre 1-8-6-12. 186, boa tarde. Boa. Claro. Cabeceira a pista, o segue como número 2 para pouso, pista 17, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Azul 4208, solo aos 57, chama solo 1, 219, livra a pista pela direita. Direita, chama 219, 4206 da Azul. 2231, não pode alinhar, senhor? Negativo. 2231, mantém no ponto de espera a pista 1-0. Boa tarde, Bruno 395, passou esse tempo, passou esse trabalho visual. Bruno 395, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso no 395. Prosseguindo e aguardando, 95. O voo 1395, em tráfego às 11 horas, às 11 horas a 4 milhas, é um helicóptero fará pouso com voo pairado na cabeceira da pista 17. 957, obrigado. Paulo, Pantanal 479, na remota 104, pronto para pushback e acionamento. Pantanal 4711, livre acionar, estão pronto para táxi. Pantanal, pronto, 471. Gol 1395, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 119. Gol 1395. Autorizado pouso 1395, visual com helicóptero pousando à esquerda. Ciente. Ono 925, chama Recife, ano 260, alternando no 288. 260, 288, 925. Mike Eco Delta, seu solo foi aos 2000. Autorizado parte, porta frequência livre. Passarei do 2231, após a passagem do Boeing 737 da Gol na final da 1-0, autorizado a linha e manter a pista 1-0. Após a passagem do Gol, a linha manter 1-0, 2-2-3. Pronto, não pode esperar mais zero, visual com passarela. Gente, 5729, mantém ponto de espera. Bruno 395 no solo 01, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. 219 eu livrar, 395. Certo. 3145, aguarde cópia. Guarda, 3145. Tá voando, da partir de agora direto Duna descendo a 3 mil pés, o ajuste 1010 e o 9648. Para 95, outro zero ingressar na Alfa, repassando o Juliette. Alfa, chama aí o Juliette, 395. E o 9648. Alfa Copa 3145. São 3145, autorizado. Galeão, nível de voo 380, via UP, Zulu 10. Pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, bridge, controle 119, decimal 35, transponda 5421. Está 3145, está autorizado 380 para Galeão. Via UP, Zulu 10, decola pista 10, curva à direita da El, Leda, após voa Bineve. 1935, transponder 5421. São 3145, a saída vai ser da El, Leda, Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Da El, Leda, Bridge, tá? 3145. São 3145, contagiamento correto, reporte com estacionamento. Portará acionamento, posição 1, tá? 3145. Escuta permanente do controle, nível 075, condições visuais. 075 do controle, ciente, mais. Paulo Salvador, gol 1755, tá no gate 05, pronto para o push e acionamento. Voo 1755, aguarde pushback. Vai aguardar. Ali, boa tarde, eu passarei do 2231, decolou no perfil da Momo. 2231, está sob contato radar, sobre o 340, a saída Momo DCT. 340, após, Momo após Momo direto, 2231. 110, chame torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro 1010. Índia, não, pode sair da 110, chama torre 326, vamos na 4719. Gol 1395, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado ingressar na Juliette, posição 08. Após a passagem do Airbus, autorizado Juliette, posição 08, na pressão. Continue a aproximação, guarde pista livre, o TAM 390. 90. Controle. Você escuta, prossiga. Então vai seguir farol da barra e retornar pro farol de Itapuã? Positivo, vou até o centro aqui de Salvador e retornarei, ok? Ciente. Você escuta para a coordenação. Muito grato. Tá 3190, tem autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 2, só, ajuste no 0 no 0. Gente, pouso, pistão no 0, tanto 3190. Clarjet 5729, decola 05, controle 119, decimal 35. 0935. Clarjet 5729, boa tarde. 5729 da Weather, boa tarde, está sob contato radar, Fabel 340, após 2000 voa Leda, após Leda, Bridge. Após 2000, Leda, Bridge, obrigado. Controle TIP 5219. 5219, para você. Pode coordenar o nível 180 para o 5219? Aguarde coordenação TIP 5219. Guardando. Salvador, cordial, boa tarde, objeto 6720, passou 210, até 160, informação Sierra. 720, ação de identificação, desce inicialmente ao 090, a chegada é a Bons. Inicial, 090, e alguma possibilidade da presente barra de ponto direto, pelô? Autorizado, direto pelô do presente, web 6720. Pelô, então 90. Livre pushback somente, chamar o táxi. Vai chamar para o táxi, voo no 755. Boa tarde, 3190, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, vamos até a Juliette, 3190. Solicita o mesmo nível final no 80. O senhor chama agora na frequência 1260, alternando 1288. 60-280, chamará o centro, 5219. Catalão 479.